A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é sábado, dia de louvarmos o nome do Senhor. Aliás, todos os dias o são. Em todo tempo nós louvamos ao Senhor e sempre deve estar nos nossos lábios o seu louvor. Nós vamos continuar a nossa meditação hoje. No capítulo 12 do Evangelho de Lucas, eu apenas dou dois avisos. Depois desta ministração, amanhã haverá uma palavra especial para líderes. O capítulo 2 de Neemias. Então, você que é líder, você que é discípulo de Jesus, está convidado, jovem pastor, está convidado a ouvir essa palavra e edificar-se com ela, tanto hoje em Lucas como amanhã, nessa ministração de Neemias. No capítulo 2 será feita. Também comunico aos irmãos que nós vamos interromper aqui no capítulo 12 e vamos fazer um bloco de mais 10 salmos, do salmo 61 ao 70, e esperando que na próxima semana a missionária Vivian nos abençoe com mais um capítulo de Apocalipse, ou na próxima, ou na outra. Ela que foi para uma viagem missionária, está retornando, deve estar organizando todas as suas atividades após a viagem, e vamos esperar o momento em que ela dê continuidade a esse estudo. Passamos então à leitura. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que haja de ser sabido, ou pode estar na sua Bíblia revelado. Porquanto tudo o que em trevas dissestes à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem cinco passarinhos por dois ceitis e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados, e potestades ou autoridades, não estejais solícitos

ser aquilo que não é. Por exemplo, fingir em público ser um cristão piedoso e fiel, enquanto na realidade acalenta pecados ocultos de moralidade, cobiça, concupiscência e outros mais. O hipócrita é um enganador em se tratando da retidão prática. Em segundo lugar, uma vez que a hipocrisia envolve viver na mentira, isso faz do hipócrita um cooperador e aliado de Satanás, o pai da mentira. Em terceiro lugar, Jesus adverte seus discípulos que toda hipocrisia e pecado serão descobertos. Se não for dessa vida, certamente será no dia do juízo. Aquilo que é feito secretamente será revelado abertamente em alguma ocasião. A hipocrisia é um sinal de que a pessoa não teme a Deus, nem possui o Espírito Santo com sua graça regeneradora. Quem permanecer nessa condição não poderá escapar da condenação do inferno. No versículo 5, a esse temei. Os discípulos de Jesus devem ter reverente temor da majestade e santidade de Deus, da sua ira contra o pecado. No versículo 9, quem me negar? Negar a Cristo é deixar de reconhecer diante dos ímpios que somos seus seguidores. Em segundo lugar, recusar-se a dar testemunho do Evangelho e dos princípios da justiça de Cristo ante uma sociedade carente de valores cristãos. No versículo 15, acautelai-vos da avareza, fazer dos ganhos ou das riquezas da terra o propósito da nossa vida é um erro fatal que leva à perdição eterna. Em primeiro lugar, a palavra grega traduzida por avareza é pleonexia, literalmente significa sede de possuir mais. Então, avareza é isso, é a sede de possuir mais e mais e mais. Em segundo lugar, avareza nada tem a ver com o provimento das nossas próprias necessidades e as da nossa família. Enquanto trabalhamos para suprir as necessidades, devemos ser ricos para com Deus e buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Em terceiro lugar, cada cristão deve atentar para essa advertência de Jesus e examinar se há egoísmo e avareza em seu próprio coração. Um outro destaque está no versículo 34, com relação ao tesouro. O coração, sentimentos, pensamentos, desejos, valores, vontade e decisões da pessoa é atraído pelas coisas que ela considera mais importantes. Quem tem como seu tesouro as coisas terrestres, terá o seu teso, seu coração escravizado por tais coisas. Em segundo lugar, se o reino de Deus, as coisas celestiais, a sua palavra, a sua presença, a sua santidade e o nosso relacionamento com ele não são o nosso tesouro, nosso coração será atraído às coisas do seu reino e a nossa vida estará voltada para o céu e para a volta do nosso Senhor. Aleluia. Com relação a lombos cingidos e lâmpadas acesas, do versículo 35 ao 40, no tocante à vinda do Senhor para buscar os seus, a igreja do Novo Testamento apenas sabia que ela estava perto, podendo ocorrer a qualquer momento. Aí nós precisamos estudar o arrebatamento da igreja. Todos os cristãos eram exortados a estarem espiritualmente preparados em todo o tempo, aguardando a volta do Senhor. Em primeiro lugar, porque o cristão deve estar tão dedicado a Cristo como o seu maior tesouro, que sua esperança e anseio devem ser a volta de Jesus. Em segundo lugar, o cristão deve estar em tudo preparado na expectativa do momento desconhecido da vinda de Jesus. Em terceiro, a vinda de Cristo é iminente. Ele pode vir a qualquer momento. O cristão deve estar esperando e aguardando a pessoa de Cristo e não um conjunto de eventos que pode começar a qualquer momento. Com relação ao versículo 38, bem-aventurados são os tais servos, uma bênção especial da presença e dos cuidados de Cristo está reservada àqueles que, com tal prontidão e fidelidade, esperam nele, versículo 36, e vigiam, versículo 37, pela volta do Senhor durante o tempo entre a sua ascensão e a sua segunda vinda. No versículo 40, a hora que não imaginais. Os servos de Deus devem sempre estar espiritualmente preparados e vivendo em obediência, porque o Senhor virá no momento inesperado. Outros trechos ressaltam a mesma verdade. Mateus 24 é o texto clássico, Mateus 24, 36, e na verdade Mateus 24, vale a pena você estudar. Lucas 21, 34, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 2 a 4. Com relação ao servo fiel e o infiel, Jesus revela aqui que há duas maneiras de viver de todo, maneira de viver de todo cristão em relação à sua ausência e promessa da sua volta, entre a sua ascensão e a volta de Jesus. Primeiro, está o servo sempre vigilante, o cristão sempre vigilante e espiritualmente pronto para a volta do Senhor a qualquer momento, para receber a bênção do seu mestre. Em segundo, viver descuidado, julgando que o Senhor adiará sua vinda, deixar de resistir ao pecado, afastar-se do caminho da fidelidade. Deus, desse modo, fará com que ele seja alvo de condenação. Ele será alvo da ira do Senhor e herdará eterna vergonha e ruína na volta do Senhor Jesus. No versículo 45, ah, o meu Senhor tarda em vir. Negar que Cristo pode voltar a qualquer momento para julgar os vivos e os mortos, o discípulo infiel e negligente, torna sem efeito a exortação de Cristo para que perseveremos ante a sua vinda inesperada. É exatamente o fato de não haver oportunidade para arrependimento e conversão na vinda repentina de Cristo que a torna uma fatalidade para os cristãos apóstatas. A vinda de Cristo é como a morte, é como a morte, é definitiva. Ela pode ocorrer a qualquer momento, e aí os que creram serão salvos, creram e obedeceram, e andaram segundo sua vontade, segundo a sua palavra, e os que não creram serão condenados. No versículo 48, nós vemos a sequência da mesma ideia. Assim como haverá diferentes graus de glória do novo céu, no novo céu e na nova terra, 1 Coríntios 15, 41 e 42, também haverá diferentes graus de sofrimento no inferno. Aqueles que estão eternamente perdidos sofrerão diferentes graus de castigo conforme os privilégios e responsabilidades que aqui tiveram. Confira Mateus 23, 14 e Hebreus 10, 29. E Jesus, praticamente aí encerrando esse capítulo, diz que ele veio trazer dissensão. Então, a família poderá se dividir. Dois serão salvos e três perdidos. Três serão salvos e dois perdidos. Ele veio trazer essa. O machado está posto à raiz. Irmãos e irmãs, olhando para o texto da palavra, que é bem autoexplicativo, e essas notas, nós devemos realmente permanecer urgentemente em vigilância e em santidade. Para concluir essa devocional, foi justamente isso que eu coloquei na proposição da conclusão, proposição conclusiva, vigilância total e santidade. O Senhor orientou as pessoas a respeito do perigo que representa o fermento dos fariseus, no início do capítulo. Esta aparente religiosidade, na verdade, é um engano. Faz com que as pessoas se preocupem com coisas insignificantes e deixem de se preocupar com a vida eterna. Isso porque a vida eterna é Jesus, e quem o confessa como Senhor diante dos homens, a receberá. E quem não o confessa já está em estado de condenação, já está condenado desde agora, ainda que seja um religioso. E para sair do estado de condenação, precisa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Não há outro caminho, não há outra possibilidade, não há outra alternativa. Em vários momentos você me vê dizendo, me ouve dizendo, que nós respeitamos a todos, aqueles que não creem em nada, aqueles que têm outros credos, que não é o cristianismo, nós respeitamos como pessoas e respeitamos a liberdade deles. Mas o respeitar não significa concordar com a posição deles. Portanto, nós temos que alertar, nós temos que orientar, nós temos que ministrar e deixar muito claro que não há outro caminho, não há outra possibilidade, não há outra pessoa que nos conduz a Deus. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, que essa palavra cale fundo no seu coração e você alerte as pessoas. E não há atalhos e também distorções. Ah, eu vou pedir para determinado mártir da igreja, que é chamado de santo, porque santo quer dizer separado, uma pessoa que foi diferenciada na sua história, muitas vezes, ah, eu vou fazer uma promessa para o santo tal ou para o santo qual. E, meu querido, isso não é da vontade de Deus. E isso não o conduzirá à salvação. E nem a bênção que você está pedindo. Nem a bênção que você está pedindo. Mas alguém pode me dizer: Ah, mas eu recebi. Você pode receber ou pela misericórdia de Deus, que ouve a sua súplica e se enche de compaixão e vê que você tem sido mal informado, ou até pelas trevas, que podem conceder o seu pedido, dependendo da coisa que se está pedindo, para que você permaneça no engano. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Jesus censurou asperamente a busca pela riqueza de bens materiais e pela avareza. Volto a repetir que ele não está dizendo que é proibido ter bens materiais e que ele também não está recriminando alguém que seja bem-sucedido economicamente, mas ele está censurando claramente a busca, fazer da vida uma busca por isso, fazer da sua vida fazer do seu objetivo maior de vida a busca pela riqueza de bens materiais e pela avareza. A vida de um homem não consiste, diz o texto, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, que a pessoa humana possui, homem aqui no sentido genérico. Ainda que alguém esteja buscando sua satisfação no depósito de bens materiais e no comer e beber, será considerado um louco quando o Senhor lhe pedir a sua alma. E quando você se apresentar perante o Senhor, no dia do juízo final, você será chamado de louco, porque você ajuntou algumas migalhas nesta vida. E a maior riqueza dessa vida ainda é uma migalha, comparado com tudo o que Deus tem para você desde agora e por toda a eternidade. Ajuntou algumas migalhas nesta vida e perdeu a vida eterna. O Senhor Jesus ensinou particularmente aos discípulos a buscar em primeiro lugar o reino dos céus, porque as outras coisas nos são acrescentadas. Não devemos andar ansiosos pelo que vamos comer ou vestir, até porque esta ansiedade não acrescenta nada ao curso da vida. Deus providencia a veste para os lírios do campo, ele providencia o alimento para as aves do céu e fará muito mais pelos seus filhos, por toda a humanidade que se render a ele. O que devemos fazer é vender os nossos bens e dar esmolas. Ou seja, se desfazer de muita coisa acumulada, Deus te até abençoou você com um trabalho que remunerava bem, muito bem. Agora, se desfaça de muita coisa para ajudar aos necessitados. E para ajudar efetivamente na obra missionária. Abra o seu coração para isso. Aumente o seu fluxo de solidariedade, ajudando mais pessoas e ajude mais, invista mais em missão que você conhece e vê o fruto. Não ajunte tesouro na terra. Ajunte o tesouro celestial, que não pode ser comido pela traça ou pela ferrugem. Felizes são os servos vigilantes, servos e servas vigilantes que estão prontos para a volta do Senhor. Aleluia. Porque ninguém sabe a hora da volta do Senhor. E se não estivermos vigiando, ele poderá nos encontrar despreparados e vivendo como os infiéis. Nesse caso, a recompensa é a ira de Deus, porque aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confiou, muito mais lhe será pedido. O Senhor traz a paz, mas também a guerra. Paz para aqueles que nele creem, mas guerra na medida em que, morando cinco em uma casa, três podem se converter e dois não, ou dois se converterem e três não. Portanto, ore pela sua família, ore pela sua igreja local, ore pela sua denominação, ore pelas missões, ore pelas pessoas, para que sejamos todos livres do vírus da incredulidade, dessa pandemia espiritual da humanidade, que é a incredulidade. Portanto, é chegado a hora do discernimento Irmão, irmã, eu quero falar com você olho no olho, mesmo pelo WhatsApp agora, frente a frente. É chegada a hora do discernimento, é hora de discernir espiritualmente. Cair na real, para que quando Jesus voltar em juízo, nós não sejamos lançados no fogo eterno. A figura que Jesus usa é de uma prisão, onde o preso só sairá quando pagar toda a sua dívida. Mas como nesse caso a dívida do pecado não pode ser paga pela própria pessoa, somente por Jesus, que já a pagou na cruz do Calvário, na sua morte, na sua ressurreição, sobretudo na sua morte, ele pagou. Na ressurreição, ele nos dá mostra de uma nova vida glorificada. E na sua ascensão, aquilo que está preparado para nós, o vivermos eternamente próximos do Pai e dele e do Espírito Santo. A metáfora está querendo dizer que aquele que não aceitar a Jesus Cristo como Salvador e Senhor e confessar publicamente na frente dos homens, transformando-se num discípulo fiel, obediente, será lançado na prisão eterna, que é o inferno, como diz o texto. É tempo de vigilância total, igreja. É tempo de observância total da Escritura. É tempo de santidade bíblica total. Não há mais tempo a perder. Não há mais nenhum segundo a perder. Porque ninguém sabe a hora que será chamado. Hoje eu vi, nos postaram aqui, obrigado por quem postou, a morte do cantor evangélico que havia se convertido alguns anos e vinha fazendo um trabalho evangelístico significativo, o irmão Lázaro, e ele faleceu de Covid. Eu não sei se amanhã eu estarei aqui com vocês, eu não sei se você estará aqui conosco, mas uma coisa eu sei, que nós temos que ter vigilância total e santidade bíblica para podermos dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus, eu estou preparado para te encontrar. E preste atenção numa questão que eu vou reforçar, porque são 31 anos de pastorado e isso ajuda a gente a experiência, a ouvir o que as pessoas muitas vezes dizem e têm medo e falam e expressam. O seu receio. Ah, mas eu pequei. Querido, todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não é uma questão de já ter pecado ou não ter pecado. Você já pecou, eu já pequei, por isso Jesus morreu na cruz, para que nós o aceitemos, aceitemos a sua morte como pagamento. O seu sangue vertido na cruz é o pagamento de toda a dívida que nós temos para com Deus. Ah, então agora, se tudo foi pago, eu posso fazer uma nova dívida? Não, não pode. Por que não pode? Porque Jesus está voltando. Primeiro, porque se você nascer de novo, aceitar Jesus, você não quer mais andar na prática do pecado. Uma coisa é pecar, outra coisa é andar na prática, fazer disso um hábito. Jesus está voltando. Então, não é porque foi pago que você vai ficar hipocritamente, ironicamente, pecando e confessando, pecando e confessando, pecando e confessando. É verdade que podemos confessar e o Senhor é fiel e justo para perdoar, mas ele sabe observar a verdade da nossa confissão, de quem quer se transformar, e sabe observar o cinismo. Nós temos que ser verdadeiros com Deus, verdadeiros conosco mesmo e verdadeiros com os outros. Quando nós somos verdadeiros, não importa quanto isso custe, não importa o preço que você tenha que pagar por isso, no sentido de opção de vida, você pode ter a tranquilidade de que seus pecados foram remidos na cruz e você nasceu de novo e você agora é chamado a santidade plena, a não pecar mais. Mas se alguma vez ainda acidentalmente ocorrer um pecado, aí sim, confesse ao Senhor e continue no caminho. No caminho, e se desvie do pecado, e não ajunte tesouros nessa terra, que a traça e a ferrugem corroem, mas ajunte tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem podem corroer. Que Deus nos abençoe, e que nesse sábado de louvor, de adoração, nós possamos bendizer e glorificar o Senhor. Pastor, mas a Bíblia diz, se nós estamos tristes, oremos ao Senhor. E eu estou triste por causa da morte de tantas pessoas. É verdade o que você está dizendo. Eu também estou triste. E nós devemos orar mesmo. Orar e jejuar para que o Senhor tenha misericórdia dessa nação e do mundo. Mas a Bíblia também diz que se alguém está alegre, cante louvores. E de onde eu vou, como eu vou poder cantar louvores, pastor? Você vai cantar louvor pela convicção de que o irmão Lázaro vai morar com o Senhor, porque ele saiu do mundo que ele habitava, vamos dizer assim, do meio que ele habitava, dos pecados que cometia e que ele se tornou um seguidor de Jesus. Isso vai alegrar o seu coração. E vai alegrar o seu coração outras pessoas que você sabe que partem, mas partem no Senhor Jesus. O que dói profundamente mesmo e que nos faz chorar, orar e jejuar é saber que muitos estão partindo sem conhecer o Senhor Jesus. Então não há tempo a perder. Que Deus te abençoe. Amanhã, se o Senhor nos permitir, nos encontramos para a liderança e a semana que vem, se Ele também nos permitir, nós vamos salmodiar durante umas 2 semanas, também nos preparando, nos quebrantar e salmodiar, nos preparando para a Páscoa que vem aí, irmãos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Essa é a certeza que temos, que o melhor de tudo é que Deus está conosco. Vigilância total, irmão, irmã. Santidade total. Não fique no meio termo. Não seja morno. Seja inteiro. Quando a gente fala de uma pessoa íntegra, a palavra integridade está ligada ao conceito de inteireza, inteiro, pessoa inteira, seja inteiro no que você acredita. E se você está acreditando errado, mude a sua convicção. Isso já aconteceu comigo. Eu já compartilhei com você várias vezes. Mude a sua convicção e não volte à mesma prática. Pelo contrário, vá para um novo caminho, que é o caminho de Cristo Jesus. Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e o Realmente, o consolo do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo brasileiro, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, em particular sobre as 16 nações que estão ouvindo esses sermões. Que a graça, o amor, o consolo de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós, todos nós e sobre todos nós permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém. Deus te abençoe.